Delicie-se em todos os momentos do seu dia a dia. Pede Zaeli. Zaeli apresenta... Agora. Manhã. Manhã entre amigos. Música. Música. Informação. Sua participação. E prêmios. Muitos prêmios. Está começando na Amizade FM. Manhã. Manhã entre amigos. Chegamos. Chegamos para colocar movimento nessa sua vida, hein? Como é que tá? Tá alegre, tá alto astral, acordou disposta, disposto para mais um dia de vida, para recomeçar, porque todo dia é um recomeço e eu aproveito o máximo os meus recomeços. Sou a comunicadora Marta Costa, te faço companhia porque até às 10 da manhã tem Manhã Entre Amigos no ar. Not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. I know someday that it'll all turn up. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know. You make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war. But I won't need to fight it. Someday I know it'll all turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get, than I get. Oh, you know it'll all turn out, and you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, to give so much more than I. Just haven't met you yet. Oh, música boa abrindo o nosso programa, que delícia. Dei até uma mexidinha no ombro, como é que é? Ainda bem que ninguém viu. Bom dia, gente. Tô animada hoje, sabia? Deu uma esquentadinha, né? Daí eu fico mais animada quando o tempo tá mais quentinho. 14 graus neste momento aqui na capital da Amizade, 2 de julho 2024 é o ano, dia da independência da Bahia, sabia? E a consolidação da independência do Brasil. Isso aconteceu em 2 de julho de 1823. Hoje é também dia nacional do bombeiro e dia do hospital. Amizade. Famosas de hoje, a atriz Lindsay Lohan está de aniversário hoje, soprando velinhas. Nos acontecimentos marcantes, morreu o ex-presidente Itamar Franco em 2011. E também o astrólogo francês Nostradamus, em 1566. Amizade. Teve início em Pernambuco, da Confederação do Equador, em 1824. A gente estuda tudo isso nas nossas aulinhas de história, né? Por isso eu venho para refrescar a sua memória. Foi criado no Brasil o salário mínimo, em 2 de julho de 1940. Amizade. A tenista brasileira Maria Esther Bueno conquista o bicampeonato em Wimbledon em 1960. Amizade. Na religião, comemoramos hoje o dia de São Bernardino Realino, São Processo e São Martiniano. Amizade FM. Bom dia! Bom dia, Marta Costa. Bom dia, um lindo dia pra vocês também. E aí, Juninho? Oi, Marta, bom dia, Seguimos? Seguimos, bora pra frente. Eduardo Costa e Leonardo ao vivo no cabaré da cozinha. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Nascer no meu peito esta paixão. Agora eu não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de ter. Leonardo, é modão bacana aqui no nosso Manhã Entre Amigos, um super bom dia pra você que já tá de rádio ligado no carro, em casa, você que tá aí pelo aplicativo, temos o nosso aplicativo, é só você ir lá na lojinha de aplicativos do seu celular e baixar gratuitamente o aplicativo da Amizade FM, você vai ouvir a gente aonde quer que você esteja. E tem também o nosso site, né? www.amizadefmmoarama.com.br. Mas o bom mesmo é ouvir no tradicional radinho de pilha, né, gente? É emoção. A música, quando toca no rádio, ela é diferente. Bom dia! Amizade FM 99,7. Sempre ao seu lado. Olha, você se torna aquilo que você acredita que é. Era uma vez uma grande montanha onde as águias tinham seus ninhos. Um dia, Um tremor de terra fez com que um dos ovos de águia rolasse montanha abaixo. Ele rolou até parar no terreiro de uma fazenda ao pé da montanha. As galinhas, como sempre, muito responsáveis, decidiram cuidar do ovo. E uma galinha mais velha ficou com a incumbência de chocá-lo e cuidar da educação da pequena ave. Após algumas semanas, o ovo se abriu e uma bela águia nasceu. Infelizmente, a pequena águia foi criada como uma galinha e passou a acreditar que era mais uma ave do galinheiro da fazenda. A águia amava o seu lar e a sua família, mas intimamente seu espírito sonhava com algo mais. Um dia, enquanto ciscava o chão à procura de insetos, a águia olhou para o céu e viu um grupo de poderosas águias voando muito alto. "Oh!" a águia gritou. "Como eu gostaria de voar como aquelas aves!" As galinhas riram e zombaram dela. "Você não pode voar como aquelas aves. Você é uma galinha e galinhas não voam tão alto." A águia continuou a mirar sua verdadeira família, sonhando que poderia estar lá em cima com aquelas belas aves. Mas toda vez que ela revelava os seus sonhos, era lembrada que isso não era possível. Isto foi o que a águia aprendeu a acreditar. Com o passar do tempo, a águia parou de sonhar e continuou a viver a sua vida de galinha. Finalmente, após muitos anos vivendo como galinha, a águia morreu. Meus amigos, moral da história e o que eu quero fazer que o tique-teco de cada um entenda. Na verdade, a minha missão, né? É te fazer pensar, mexer com a sua cabeça. Moral da minha história de hoje. Você se torna aquilo que você acredita que é. Assim, se você sonha que é uma águia, siga os seus sonhos e não os conselhos das galinhas que te rodeiam. Ilustra uma das formas mais comuns de bloqueios à criatividade. Os bloqueios culturais, barreiras que impomos a nós mesmos geradas por pressões da sociedade, cultura ou a um grupo que pertencemos. Eu não sei como é que está a sua vida. Se você está aí, ó, acreditando que você é uma galinha enquanto você é águia, enquanto você pode ser águia, galinhas não voam. Águias sim, voam e voam muito alto. E às vezes, a nossa vida é aprendizado, a nossa vida é hábito. Você aprende vendo, ouvindo. Se você aprendeu a ser uma galinha num terreiro, que não voa, que aceita tudo, você vai ser assim a vida inteira. Não aceite o que impuserem para você. Seja águia. Eu sei que você pode sair desse mundinho e ser muito mais. Bom dia. Permanecer. espero, eu desejo muitos voos para sua vida, muita liberdade para buscar os teus sonhos, para deixar de ser algo tão parado, né? E virar uma águia, voar em busca daquilo que você quer, que você sonha, para atingir as suas metas na sua vida pessoal, espiritual, na sua vida financeira, na sua vida amorosa, tá? Voe, voe alto, você nasceu para ser águia. Bom dia! Toda joia tem um significado único e fala muito sobre a personalidade de cada um. De metal nobre ou pedras preciosas que nos lembra momentos, pessoas. Dar uma joia é mais que um simples ato de presentear. É um gesto de atenção, de carinho e que o tempo não apaga. Clã de Joalheiros. Peças que compõem histórias. Olha, deixa eu falar pra você que está precisando fazer o seu óculos de grau. Amiga, amigo, precisa de óculos de grau, tá precisando enxergar melhor, né? Bracinho encurtou. Mas não basta enxergar bem, tem que ter estilo, viu? E a Ótica Aliança tem de sobra. Aqueles modelos mais ousados, tem os clássicos também, os tradicionais, mas se você quer ousar, tem umas armações maravilhosas. E é o seguinte, tá rolando a promoção do balão, segue o mês inteirinho, você compra o seu óculos de grau completo ou o seu solar, né, e tem direito a estourar um balão. Dentro do balão, todos têm, tá? Descontos ou brindes. Então você não sai sem ganhar nada de jeito nenhum. Se você falar que é ouvinte da Amizade FM, você ainda ganha um desconto especial na Ótica Aliança, que está na Avenida Brasil, ali ao lado da Casa dos Parafusos, 3582. Tem o WhatsApp para você já começar uma pré-negociação, receber umas fotos, 998937240. Ótica Aliança, uma aliança perfeita com você. Rádio Amizade FM. Chegou o aniversário Planalto, 66 anos, R$66 mil em vales compra que você pode ganhar na hora em todas as lojas do grupo. É muito fácil participar. Ao realizar suas compras de qualquer valor com a gente, você pode ganhar 100, 300 e R$500 direto na tela do caixa. Além de prêmio surpresa e, claro, super ofertas na loja toda. Campanha válida de 1ª a 31 de julho. Sujeita a regras e condições de participação. Amizade FM. Sempre ao seu lado. Extratos Farma, manipulação de fórmulas, produtos naturais, homeopáticos e cosméticos. Tudo feito com muito carinho, zelando sempre pela sua saúde. Além de possuir o certificado Personal Quality, provando assim sua excelência no mercado. Ah, e já ia me esquecendo. A Extratos Farma também atende pelo drive-thru. Mais conforto e comodidade sem precisar sair do carro. Legal, né? Na Avenida Flórida, 3920. Fone Watts 984550023. 984550023 em Umuarama. Extratos Farma. Sabia que passamos aproximadamente de 4 a 5 horas por dia no celular, em redes sociais, aplicativos ou até mesmo falando com alguém? Ele se tornou mesmo nosso companheiro diário. Merece cuidados especiais. Tá na hora de deixar o seu celular com cara nova e bem protegido com acessórios que vão causar inveja. A Shopcell tem os mais lindos acessórios para o seu celular. Capinhas aveludadas a partir de R$20. Carregadores, películas e fones para todos os modelos, além de equipamentos para informáticas e caixas de som. Tudo para melhorar ainda mais a sua conectividade. Shopcell, na Paraná 3681. Fone Whats 984289613. Já parou para pensar que a vida pode ser mais bonita? Com um abraço cheio de carinho, com um bom dia que te motiva a buscar o novo. Segundos, minutos, momentos. Momentos que devem ser inesquecíveis na companhia de quem você tanto gosta. Que tal hoje fazer do seu dia como aquele que ficará para sempre na memória como o melhor de todos? Shopping Paládio. A vida pode ser mais bonita em Umuarama. Como dormir é bom, né, gente? Dormir é muito bom. Em um colchão dos sonhos, então, é melhor ainda. Então, aproveite o feirão de colchões Lojas MM. Tem vários tamanhos e modelos com a parcelinha que cabe aí no seu bolso. Bora conferir então? Ó, tem colchão de solteiro com preço imbatível. De R$ 259,90 por R$ 199,90. Tá barato demais, né? Ah, tem mantinha também. Sabe aquela manta de microfibra de casal, bem quentinha? Perfeita para esses dias mais frios? Só R$ 39,90 cada. Se preferir, leva tudo sem entrada em até 15 vezes com a parcela mais barata do Brasil. Confira também cabeceiras, calçadeiras, travesseiros, cobertores e edredons em promoção. Feirão de colchões, Lojas MM, aqui é tudo do seu jeito. Hora certa, Amizade FM. 8h30. Sempre ao seu lado, bom dia! Josué, querido, estava virando uma galinha, mas depois da mensagem se tornou uma águia. Valeu, meu querido, bom dia! Mentir, fingir, pra mim só é